E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 272. Eu sou o Vlas Júnior, estou aqui mais uma vez com o Carlinho Neto. Saudações. Eu estou aqui mais uma vez com a Rafaela. Olá, pessoal, boa noite. E com o nosso convidado, Ian. Alô, alô, marcianos, aqui quem fala da Terra. Era pra ter mais e gente. E realmente nós estamos em guerra. Sempre estamos, né? Né? É verdade. Nunca deixou de Millennials ter living another disaster. Recession, war, recession, war, recession. Adoro esse meme. É, sempre é, isso. Faz alguns milhares de anos que a gente sempre tá em guerra. É... Se a gente pensar no mundo, né? Se a gente pensar só no Brasil, então meio que não tá, não. É, enfim. É, mais um cast aqui com um tema que eu escolhi, né? Fazia tempo, acho que não tinha um cast com o tema meu. A gente vai falar daqui a pouco do tema, mas devia ter mais gente aqui. Porém, as pessoas falham, né? É só isso que eu posso dizer. É. Seguindo então essa ideia, vamos, antes de falar do tema dessa edição, como sempre, a gente vai falar de leituras e comentários da edição passada, que inclusive era para ter sido duas semanas atrás, mas foi duas semanas atrás, né, no final das contas, porque atrasou a anterior e depois atrasou. Foi, pô. Exatamente. Atrasar e atrasar. Vai juntar as outras da próxima semana com a outra, né? Então, tamo aí. É isso aí. Enfim, vamos lá. Edição passada, 271, a gente falou sobre jogos de tabuleiro e coisas afins. De cartas, tabuleiros. Algum board games azar, e board card games. E é isso aí. Então, vamos aqui. Tem um comentário da escritora lá no Anime Coach que a Rafa vai ler. E aí? Saudações para partidas disputadas de tabuleiro ou para quem confia no coração das cartas ao Kyodai Podcast. Vamos direto ao ponto. Conheço mais animes com a temática de jogos de carta do que de tabuleiro. Neste caso, vou mirar nas cartas por ser uma categoria firme e forte nos animes. Indo para a menção honrosa de Digimon Tamers por usar jogos de carta para fortalecer e evoluir parceiros Digimons. Mecânica que esteve presente e mesmo não ter sido aproveitada ao máximo, era um charme da série. Concordo. De extra, como porque não é carta, anime, mas... Como todo jogo de carta, roubado. Mas tudo bem. Não, né? O protagonista tinha um Digimon que ele desenhou no papel. Exatamente. Ele desenhou no papel, aí passou no device. E o device passou o desenho sozinho, viu? Porque, né? Como todo jogo de carta, o protagonista é roubado. Né? De extra, porque não é anime, mas como é parte de uma franquia temporal, a websérie Pokémon Trilha para o Cume, que traz uma garota que mudou de cidade e encontrou uma caixa com cartas de pokémons, estampas ilustradas, como chamada a TCG no Brasil, tendo como seu o Oddish. E vemos ela competindo nesse meio competitivo. É uma animação bem bacana do universo dos nossos monstrinhos de bolso. E sabe qual é o modelo desta websérie que me encanta? Simplesmente o pai da protagonista, levando ela e os amigos para uma competição cantando simplesmente a segunda abertura de Pokémon. Sim. Aquele me pegou de jeito, que nem imaginava. Recomendo que assista, são apenas 4 episódios. Muito legal. Muito legal. Tem dublado. Dublado no. Ela saiu no YouTube, né, da Pokémon Company. Tem várias animações muito boas. As melhores animações de Pokémon estão todas no YouTube. Nenhum de série de TV, na minha opinião. Então, mas é considerado não anime? Porque o traço é de anime, né? É porque foi feito fora do Japão, da Ásia, essas coisas? É anime. Não, é porque ela falou de extra, porque não é anime, entendeu? É porque a escritora, eu acho ela muito preciosista sobre o que é e o que não é anime. O traço não é um traço padrão de anime. É uma coisa que fez digital, feito no computador. Então ele lembra mais séries... ocidentais, mas ele é anime. Ah, então é isso aí. Eu lembro que eu assisti, eu acho, um deles, pelo menos uma parte no TikTok, e pra mim parecia anime, mas tudo de bom. Esse é muito rushado, né? São 4 episódios, mas ele é meio que rushado, sim. Mas é legal, bem bacana. Já partindo para um dos tantos animes de card games, tem Card Fight Vanguard, franquia vinda de um jogo de cartas do mesmo nome, e tem animes que tem até hoje. Só vi apenas a primeira geração, Resenha no Anime Coach, e admito que é interessante que, diferente de muitos aí, cada geração tem em torno de 2 temporadas ou mais, com seus respectivos elencos, fora uns spin-offs por aí. Se quer algo mais presente e contínuo, pode escolher qual geração de Vanguard e seja feliz. Bem, é isso, se cuidem, até mais. Patinho. Eu gosto da primeira temporada de Vanguard. A segunda ainda tá ok, né? Não chega a terminar, mas ela ainda é ok. A partir da terceira, ela se perde. Perde assim, no sentido. Ele é Vanguard, mas é aquele lance. É a mesma coisa do Yu-Gi-Oh! Que. Yu-Gi-Oh! Quando começou o jogo de carta, né? Porque o Yu-Gi-Oh! Original não é nem jogo de carta. Que ele ainda era focado no jogo de carta. Aí tem temporadas que são focadas nas regras do jogo de carta. E tem temporadas que é só avacalhado. Assim, ele exige. O jogo de cartas existe. Mas se você não vai perder porra nenhuma do jogo de cartas. A primeira temporada pelo menos explica o jogo. Mas é isso. Muito obrigado aí, escritora. Ian, você que não tava aqui no outro cast, você. Tem algum anime de jogo de carta que você gosta? Ou de tabuleiro? Ou de board game? Quando vocês fizeram falar do podcast, o primeiro anime que me veio à cabeça, que eu adoro, é justamente o que a Nath falou na hora de vocês já jogaram esse balde de água fria em mim, que é o Hikaru no Go. Mas, além de Hikaru no Go, Sangatsu no Lion, gosto muito. Chihaya Furu, eu gosto muito. Ninguém escolheu Sangatsu, né? Sangatsu, você podia ter escolhido. Bom. Mas citamos olha todos só. Eles, né? É porque são animes que a gente fala muito. Chihaya Furu, Sangatsu. Pois é. Mas Hikaru no Go ele é menos, assim, né? Porque tem menos oportunidades pra falar. Então... Bem menos. Gente, o outro anime que eu queria falar tava na ponta da língua. Ah, o Yu-Gi-Oh, claro. Os novos eu não acompanho, não. Mas os primeiros lá eu gostava. É, você fala do Yu-Gi-Oh Duel Master, né? Que passou na Globo, né? Isso, o... Ah, o que a gente assistia quando era criança, do Seto Kai. Série clássica. Segunda série clássica. A segunda série clássica. É porque a gente, eu gosto de sempre lembrar que o Rio, aquele anime que a gente passava dos 2000 na Globo, era a segunda série. A primeira série, ela... Eu não lembro nem se ela chegou a passar no Brasil, a primeira série. Eu não sei. A primeira série é a que é mais... É a que é mais Dark and Edge. É, ela é mais baseada no mangá original... Porque o Yu-Gi-Oh! Vira jogo de carta mais ali pro... Não vou nem dizer meio, né? Mas ali depois do capítulo 10, do volume 10, mais ou menos, que vira jogo de carta. Antes ele era vários jogos diferentes, né? Acho que é isso. Ah! Baku... Eu sempre confundo Bakuman e Bakugan. Se bem que eu não sei se conta, né? Porque eles são bolinhas, não são cartas ou tabuleiros. Mas enfim. Bakuman é qual? Não, Bakuman é o mangá da Shueisha. Então é o Bakugan. É o Bakugan. Achei confuso por isso, que eu pensei que era da Shueisha. Eu sei quem é o Bakugan, ele passou muito no Cartoon Network, né? Eu não entendi nada das regras, que eram uns bichinhos que eram umas bolas, aí viravam uns bichos, aí, enfim, né? Era os bichinhos que a gente ganhava na revista Recreio. Isso. É o Beyblade da época. É o Beyblade da época. Enfim. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí. Só pra complementar aqui. Também tive, eu botei lá a enquete, né? Falando sobre os animes que a gente falou no cast. E a gente teve alguns votos lá. Os empatados com 40% ficou Imoto, Saeri, Bai e Saki, como os mais votados. Depois... com 10% cada, Kakeguru e Hikaru no Go, né? Então, agradeço aí a todo mundo que votou. Depois eu vou colocar a enquete desse cast de agora. Mas vamos lá. Então, vamos lá, né? Começando a falar um pouquinho sobre o tema que eu escolhi. Então, o tema que eu escolhi, ele meio que foi... Como sempre, eu escolhi o tema para falar do anime específico, né? Então eu vou arranjar um tempo pra falar no anime específico. Mas eu também tava muito curioso, baseado até num tema que a gente fez não faz muito tempo, né? Do Carlírio, né? O tema do Carlírio, que ele pediu pra escolher os animes e tal, em anos diferentes. Eu fiquei curioso pra saber a opinião de vocês em relação a melhor anime, né? Era o melhor anime na opinião de cada um, mas cada um aqui escolheu do seu jeito, né? Cada um tem sua forma de escolher, então eu não vou criticar qualquer escolha, o porquê de cada escolha, né? Então, eu queria muito falar desse anime e calhou de ter essa ideia. E além disso, eu tinha visto um vídeo que eu gosto muito, que eu vou até recomendar aqui. E o tema de hoje vai ser o melhor anime do ano, né? Então, eu selecionei, na verdade, eu sorteei anos diferentes para cada um aqui, menos o meu já era o anime que eu queria falar. E cada um vai falar qual acha que é o melhor anime daquele ano que foi sorteado. A ideia era essa, né? Então, fica a indicação aí até do anime que eu vou falar, porque também tem informações desse site, que teve o vídeo do ano... Site não, né? Canal de YouTube, que é o Estúdio de Animação, que é um canal bem legal, assim, eu não acompanho o tempo todo, mas eu gosto do jeito como o autor se aprofunda mais na obra, quando ele vai falar e tal. Acho meio confuso algumas coisas, como ele coloca, por exemplo, ele colocou... esse aqui especificamente é o vídeo de melhores animes de 2025, né? E aí ele fez dois vídeos a mais, que é um vídeo de desastres do ano e de decepções do ano. Desastre do ano, ok, piores animes. E decepções do ano eram os animes que decepcionaram ele por algum motivo, mas não que necessariamente eram ruins. E aí, se você for uma pessoa que não vai muito... Não tá vendo o vídeo, né? Só tá passando a thumb, vai ficar, caramba, como assim? Ele escolheu Dan Dan Dan e Kutsuriya. Mas... tem as explicações, porque tá ali. Tanto que tem um anime que tá no top 5 de melhores animes do ano dele, que também tá no vídeo de decepções, que é o Verão que o Ricardo morreu. Então, eu acho algumas coisas confusas nisso, mas em geral são vídeos interessantes, né? Então, como foi uma das bases pra escolha desse tema, eu tô recomendando, vejam lá, quem quiser. É uns vídeos longos, tá? Então ele vai detalhar e tal. Mas mais especificamente, eu recomendo muito que vejam esse Melhores de 2025, porque os animes que ele fala, especificamente eu gosto que ele se aprofunda bastante, né? Como são poucos vídeos, fica a dica, né? Só pro pessoal saber, né? O top 5 dele ficou o Yaiba Samurai Legend, o Shoshimin série segunda temporada, o Verão que Ricardo morreu, Ben Dream. Na verdade, top 6, né? Apocalipse Hotel. Apocalipse Hotel que eu tô jogando Pocópia. Tá me lembrando muita vibes Apocalipse Hotel. Pocópia. E o primeiro lugar que ficou, que é o anime que eu vou falar daqui a pouco. Então, é isso. Então, vamos nessa. Vamos começar pela Rafa, como a gente sempre faz. E aí eu queria que as pessoas forem falassem qual foi o ano que acabou sendo sorteado pra ela. E aí sim, falar do anime, por que escolheu o anime. E tudo mais. Então, vamos Beleza. Lá. Bom, o ano que o Evelazo sorteou pra mim foi o ano de 2015. E o anime que eu escolhi foi One Punch. Vamos lá. Quando o Evelazo fala que é pra escolher o melhor daquele ano, uma coisa que eu comentei no grupo é que na minha cabeça, o melhor do ano e o que eu mais gosto no ano são duas coisas distintas. Né? Pro Evilás, aparentemente, é a mesma coisa, mas pra mim são duas coisas distintas. Eu posso mencionar? Pode falar. Antigamente, eu fazia, quando eu tinha ainda o blog do Anime Portfólio, eu fazia também Melhores do Ano, e eu usava a mesma ideia disso. Tipo, o melhor do ano, não necessariamente é o melhor anime, o anime que eu mais gostei no ano. Eu até me lembro que tem um texto que eu fiz, foi até pro Yopinando, falando disso, né? Que o anime que eu mais gostei, ele tava lá em terceiro lugar. Pra mim, melhor do ano. Então, assim, eu entendo perfeitamente essa característica, porque eu mudei minha percepção, inclusive sobre notas 10, né? Minha nota 10 hoje em dia é muito mais volúvel do que era antigamente. Tinha que ter todas as características perfeitas do anime. Não, pra mim, depende da emoção que aquele anime me traz. Enfim, pois é. Só pra explicar meu coisa, mas eu respeito a ideia de cada um de como escolher isso. Os meus nota 10 é exatamente a mesma coisa, eu restringo ele para os animes que eles me dão mais emoção, tanto que os meus nota 10, eles são poucos, porque eu não quero dar o 10 para todo mundo, mas também eles não são animes que são dignos de nota 10, eles são nota 10 só na minha cabeça, Bibo, né? De qualquer forma, vamos lá. Em geral, quando eu tô escolhendo um anime, né, vamos pegar, sei lá, o Gundam Apple como exemplo... Eu tendo a prestar mais atenção em detalhes técnicos para poder considerar a minha avaliação. Eu, pessoalmente, levo muito mais em consideração a história, certo? Então, é porque talvez seja simplesmente porque eu tenho TDAH, mas eu tenho tendência a não prestar atenção em música no anime. A animação eu presto atenção porque eu estou vendo a animação, entendeu? Mas em geral, se a animação é ok, eu não levo muito a sério. Realmente, se ela tiver muito ruim, aí que ela fica marcada na minha mente. Mas se ela for uma animação funcional, eu basicamente não marco esse ponto específico na minha mente e tudo mais, né? Então, as minhas notas, elas vão muito mais para quanto aquele anime me deixou emocionada, quanto aquele anime me deixou feliz enquanto assistia. Então, realmente, as minhas notas são muito mais voltadas à minha emoção e à história daquele anime, né? Como ela foi desdobrando em desenvolvimento. Principalmente desenvolvimento de personagem. Eu já toquei nessa tecla milhões de vezes. A coisa que eu mais gosto de anime é desenvolvimento dos personagens. Mas, quando a gente tá pensando no melhor, aí eu tenho que realmente restringir algumas coisas, né? Não é só a história. Eu tenho que pensar naqueles personagens, eu tenho que pensar na animação, eu tenho que pensar na ambientação, na fotografia. Lógico que muitas das vezes eu não penso em tudo isso, certo? E, lógico também, e logicamente todas as vezes, não é como se a minha opinião de melhor anime fosse objetiva. Sempre vai ter uma subjetividade. Sempre vai ter uma questão da minha opinião pessoal ali. Não tem como eu fazer uma coisa totalmente sem. Como é que fala? Impessoal, né? Uma coisa totalmente impessoal. Infelizmente, eu não consigo fazer uma decisão totalmente lógica. Sendo que eu tento ao meu máximo, né? Fazer isso. Pronto. Então, estamos no ano de 2015. Na minha lista de animes, One Punch ficou com nota 9. Mas, nesse mesmo ano, eu coloquei nota 9 em pelo menos mais outros 6 animes. Então, por que o One Punch foi considerado o melhor? Eu diria que muito disso foi culpa da Madhouse. A Madhouse, ela fez um esforço gigantesco, ou melhor, né? Os animadores que trabalhavam para Red House naquele ano, eles tinham uma paixão pelo aquele enredo, aquela história era uma coisa que eles apreciavam. Eles realmente se divertiram fazendo esse anime, tanto que ele ficou muito bom. E o One Punch, além de ter uma animação magnífica, né, que eu considero que eu acho que o principal ponto dele, além da comédia, afinal de contas ele é um anime de comédia, é a animação, né? Tem a questão de ele ter conseguido alcançar muitos públicos fora da bolha, né? Principalmente depois que ele foi pro Netflix, né? Ele não foi no Netflix na mesma época, eu acho que ele foi pro Netflix depois, mas ele conseguiu conquistar tanta gente depois e se manter vivo por tanto tempo, sabe? Que ainda se mantém dentro das nossas memórias, entendeu? Que eu acho que isso faz também parte, né, vamos dizer, da minha lista de coisas que eu observo para um anime ser considerado o melhor daquele ano, entendeu? O One Punch, além da animação, obviamente, ele tem um personagem extremamente carismáticos. O desenvolvimento dos personagens, pelo menos do Saitama, não é tão grande, porque o Saitama ele já é forte desde o começo, mas os demais personagens, mano, é assim, chef kiss, assim, foda, tá ligado? Você acha graça até do nome dos personagens, porque os nomes são as coisas mais esdrúxulas que você pode imaginar, tá ligado? Os personagens, eles têm poderes super estranhos. Eu sempre lembro dos Tanktops, né? Que é tipo uma seita. Não, não é uma seita, né? É um grupo que de todos esses lutados, de todos esses heróis que só usam regatas, né? Eu Que eu sempre lembro dos acho que Tanktops. eu sempre acho que a piada se perde porque eles não traduzirem, mas tudo bem. O herói de regata. E aí é Outra, regata de oncinha, regata sem nada, regata branca, regata preta. a maior parte Regata de dos gato. personagens eu acho que perde a piada por não traduzirem, mas Sim, fazer o eu quê? concordo. A sorte é que muitos dos nomes são em inglês, então, por eu saber inglês, eu consigo pegar a piada, mas ainda assim, eu acho que muita gente perde a piada por não saber o nome daquela, o trocadilho do nome do personagem, porque todos eles são trocadilhos. Todos eles têm alguma coisinha, uma relação especial com o poder, com a aparência, eu acho tudo isso muito sensacional. Mesmo que seja um anime que tem careta, porque eu sou conhecida como pessoa que odeia caretas, ele é um anime muito divertido de assistir. Ele foi um anime que eu esperava os episódios toda semana, bonitinho. E eu acho que ele... Como eu posso dizer? Não, eu acho que é realmente isso do que eu já tinha comentado antes. Ele conseguiu totalmente sair da bolha e explodir a cabeça de muitas pessoas que nunca tinham visto um anime na vida antes, entendeu? É por isso que eu considero que o One Punch em 2015 foi o melhor anime daquelas temporadas, né? E a título de curiosidade, o Golden Apple de 2015, quem ganhou em primeiro lugar também foi o One Punch. Né? Eu acho que não só eu, mas outras pessoas também concordam com essa questão. E olha que o One Punch nem foi o anime de, por exemplo, maior nota no MAL naquele ano. Mas com certeza ele foi... porque a nota do MAL também não serve de muita coisa, né? Qual é a maior nota do MAL no momento? Não sei qual é. Antes era Fullmetal. Jojo Adventures e Steel Ball Run. Só tem um episódio. Coincidência ou não, o anime de maior nota de 2015 é Jojo também. Depois vem Haikyuu. Haikyuu fica acima de One Punch. Tava com Frieren até sair o primeiro episódio de Shiborun. Então... E é um episódio só, que nem o Blue tava falando na conversa, né? Que a gente nunca vai saber quando é que vai ter o resto da temporada. Que ele só vai botar um episódio de uma hora e é isso aí. Que nem Fate, né? Strange Fate. Nem o autor sabe quando é que vai ser. Ave Maria. Parece que ele deu uma entrevista falando, uma hora sai aí. Estão trabalhando, estão trabalhando. Uma hora sai. Uma hora sai. Rafael sai. Bom, One Punch é um anime de 12 episódios. Ele teve continuações desastrosas, ao qual eu não recomendo, porque a qualidade da animação decai potencialmente assim, uma ladeira gigantesca. Pá! Eu acho que a qualidade da animação nas temporadas seguintes é o menor dos problemas. Eu acho que a qualidade da animação nas temporadas seguintes é o único problema. Por causa que a história ainda é a história do An. E a história do An ainda é engraçada, entendeu? Eu ainda acho graça. Mas a animação... É porque a gente teve um hype tão grande da primeira que é uma decepção a segunda e a terceira temporada, entendeu? Em comparação. É uma decepção muito grande. Tanto que eu assisti a segunda temporada de One Punch, mas eu nem quis tocar na terceira, entendeu? E depois eu ainda soube das questões lá, que os quadros que quase não se mexiam. Mas eu não quero tocar nesse assunto. Vamos focar na primeira. A terceira temporada tem mais animação que a segunda. Caralho! É porque o pessoal foca muito nos episódios que são realmente muito, muito terríveis, né? Como aquele lance do Garou descendo, escorregando praticamente na coisa. Mas em geral... eles melhoram bastante. Tem alguns episódios de luta que é até bom. Uhum. Olha aí, bom saber, viu, pessoal? Porque eu assisti só a segunda, né? Mas, assim, e a segunda já foi... Provavelmente, nunca chega nem perto da primeira temporada. Tá? Pois é. Mas aí, bom, a Madhouse já desistiu, né? Tanto que as outras duas temporadas foram de estúdios diferentes, né? Cada uma das temporadas é de um estúdio diferente. Detalhes. Mas a história ainda é muito boa. E no Brasil tem um mangá, né, pra você comprar pela editora Devi, caso você queira, né? Eu não sei se você consegue todos os volumes, né? É da Panini. Ah, é da Panini. Desculpa, gente, eu errei. É da Panini. Bom, e é isso, né? Era só isso que eu queria comentar mesmo. Pode ficar aberto aí para comentários. Também foi meu anime preferido daquele ano, né? Mas eu já conheci a história antes do anime sair e eu acho a história muito divertida. Não acho que ela é a coisa mais sublime do mundo. De fato, o que a Madhouse fez foi espetacular. E aí por isso eu também considero o melhor anime do ano de 2015. Mas é, no caso, pra mim, ele é o melhor também no sentido de eu achar que emocionalmente é o anime que me trouxe mais emoções positivas naquele ano. Dito isso, eu sempre acho que o maior problema, até do JCSTF e tal, e aí vai muito do hype também das pessoas, né? É que eles ainda querem muito focar na ideia de que o One Punch Man é um anime de ação. E ele não é um anime de ação, nem, assim, não deveria ser, né? Nem um anime, nem um anime de ação. Ele é uma obra de comédia, né? Eu acho que se você conseguir estilizar e gastar menos com animação focando na comédia, mas como o que o público quer, por causa principalmente da primeira temporada. A ação super bem animada. E o Caramba 4, então eles nunca vão atingir o que a Madhouse fez. Não, infelizmente não. Só com muito dinheiro, eu acho. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Até onde a gente sabe, por mais famoso que o One Punch Man tenha sido, a Madhouse saiu no prejuízo na primeira temporada. Então... Putz, que tristeza, né? Se por um acaso eu tivesse sorteado pra mim o ano de 2015, não seria o One Punch Man o anime que eu ia falar, porque ele foi o sexto melhor do ano pra mim. Sexto melhor daquele ano. Eu ia falar de Shirobako. Shirobako que foi o melhor ano. Também entrar. Também também foi um dos meus preferidos do ano. E tô dizendo isso por causa do post de 2015 que eu tô revendo aqui, né, no Netwin. E assim... O One Punch Man é um anime que faz uma curva no meu gosto pessoal, Fez e continua fazendo até hoje. A primeira temporada em específico. Porque é difícil um anime do naipe de One Punch Man, em termos de história, narrativa e tal, fazer com que eu me apegue tanto. Eu me apeguei. Eu adorei esse anime. Eu assisti ele no finado Daisuki. E era maravilhoso. Tipo, o anime é engraçado. Ver essa desconstrução do super-herói protagonizada pelo nosso amigo careca, é maravilhoso. Aquele primeiro episódio é uma fábula a céu aberto, do início ao fim. O primeiro episódio é fantástico por si só. E, caramba, não tem muito o que falar de One Punch Man, além do que a Rafaela explicou e o Evilado já passou a caneta macatexto em cima do que ela falou. É maravilhoso por si. Eu queria falar mais uma coisa, assim. É porque é um mal, mas não é um mal. Eu sinto que o One Punch Man sofre do mesmo mal de Dragon Ball, tá? Dragon Ball também é originalmente uma história de comédia, mas que ele vai tendendo pra ação e isso faz as pessoas se empolgarem com a ação ao ponto de que a pessoa fica presa a isso. Isso também isso é uma prova de que tipo, o mangá é ultra bem desenhado. Porque o desenhista do mangá é um cara foda, fantástico, fantástico. Mas não é nem a obra original, né? Porque a obra original é da internet e lá... Você pode ignorar O traço do é muito feio. A história continua sendo engraçada, se você conseguir lidar com o traço. E assim, o que o Murata faz no mangá, ele usa o traço do An praticamente como sketchboard, tá? Então, ele não é que o Murata ele transforma a história em coisa diferente, não. É basicamente a mesma coisa, só que com a arte muito mais bonita. Então, assim... Ela literalmente é uma obra de comédia, mas muito por causa do desenho do Murata, vira uma obra de ação. Pois é. Só avisando, Yusuke Murata, que fez o mangá de Ice Shield 21, tá, gente? Ele que faz... Basicamente, existe um mangá de One Punch websérie e existe um mangá de One Punch que o Murata desenha. Que é... O traço é muito superior. Eu só compro o mangá por causa da arte. Eu não compro por causa da história. Exatamente. Que o traço é muito superior. Mas, é que nem o Evilás falou. É basicamente... É uma cópia do storyboard do ano. É tudo... O traço do mangá é superior à série da Madhouse. Quer dizer que nem a Madhouse conseguiu chegar nesse traço. Mas é muito difícil um anime pegar o mesmo traço que um mangá, cara. Porque pra fazer a animação você tem que simplificar, eu acho. É porque depende da história. Por exemplo, o desenho do Mob é muito mais bonito no anime do que no mangá. Isso com certeza. Mas aí... Aí eu tô vendo agora o Tojima Tanzaburo. Mas a comparação é muito injusta. Eu tô vendo agora o Tojima Tanzaburo. O traço do anime é muito melhor do que o mangá. Não é todo o anime que é assim, não. Tem alguns, os traços é melhor e tal, o anime e tal. Eu acho o traço de Bleach do anime melhor que o mangá, mas também porque tem cor, né? Aí é diferente. É porque você também tá escolhendo... Cara, tipo, se você for pegar Attack on Titan também, o traço do anime é muito melhor do que o do mangá. Exato, exato. O mangá é horrível, entendeu? Você tá pegando um negócio horrível, é claro que vai ficar melhor. Mas pronto, uma coisa que já é incrível, é difícil passar pra animação. Então, eu posso só falar um que é igual, é literal, praticamente igual. Tá. Nichijou, é exatamente igual. É igual. Mas o traço de Nichijou é muito simples. O Stitch também, que o traço é simplificado, porra. Ah. É exatamente igual. Traço assim. Simplificado, Skip to Loafer, que o traço também é simplificado, é igualzinho. Mas olha, porra. Aí. É foda, né? Vamos, deixa pra lá. Deixa a discussão pra lá. Ai. É isso, então. Eita. Vamos pra o... Eu posso ter um outro que eu posso falar, Rafa. Caralho, esqueci agora o nome, ficou na minha cabeça. Bem. Eu esqueci agora, desculpa. Posso... Ah, você vai lembrar depois. Com certeza. Tá bom. É... Então, Rafa, quem que é o próximo? Aliás, por favor, né? Próximas edições. Ah, as edições primeiro? Peraí. Deixa eu olhar aqui no... Vamos lá. É 30 de março de 2026, que já é próxima semana, tá, gente? Exato. Vai ser a análise final da temporada de janeiro de 2026. Ao qual eu quase não terminei porra nenhuma. Ao qual eu vou participar, porque eu terminei. Muito bem, tá, eu consegui manter os seus 25 animes. Consegui manter os 25 animes! Meu Deus, estou impressionada. Eu também. Estou realmente impressionada. Assim, vou ter terminado mais coisas até lá, mas já terminei dois animes, pelo menos. Olha, essa semana... Eu acho que eu terminei os mesmos dois que você também. Essa não, semana não acaba a maioria dos que eu assisto. Ah, então eu terminei três. É porque eu esqueci desse outro do que já tinha terminado antes. Eu tava eu terminei Medalist e a Una Orquestra. Que só deve ser dois que você já terminou. É, pois é. Eu tava pensando no Tojima. Tojima terminou a semana. É verdade. Pronto, né? Dia 13 de abril de 2026, é o KP 274 com o tema a ser definido, né? Dia 27 de abril de 2026, KP 275, que é o início da temporada de abril, a qual a gente ainda não definiu o anime da Call, tá? Depois a gente tem que ver isso aí. Dia 11 de maio de 2026, KP 276, tema a ser sugerido por mim, só em maio, né? Tem tempo. Dia 25 de maio de 2026, KP 277, outro tema a ser definido, né? 8 de junho de 2026, capítulo 178, o tema a ser sugerido pelo Wesley, que deveria estar aqui, mas não está aqui. E dia 22 de junho, algum santo, não? É Santo Antônio? Não. Não, Santo Antônio é de 19. É 4 dias depois do meu aniversário. Não, só isso que Não, acho que santo é só São João mesmo, no 24, né? 4 dias depois do aniversário da Velasco, quer dizer. Eu tava pensando eu já sei qual é o anime, depois eu falo o que eu tava falando. E então, deixa eu só terminar aqui, o KP 279, análise da temporada final, né? Análise final da temporada de abril. É isto. Pode falar. Pronto, então. O que eu tava pensando é Mediabis. Mediabis. O traço do mangá é bonito, o do anime é mais bonito. Mas o do anime é mais bonito. De fato, o do anime é mais bonito. Ah, é, acontece. Pronto. Certo. Ah, oi, Veloso, eu esqueci, eu fiquei na dúvida agora. A parte de recomendação, são animes do mesmo ano ou são animes dos anos dos meus colegas? Que eu lembro que você tinha comentado algo assim. Pois é, como ia ser muita gente, eu não tinha pensado em botar. Mas se fizer só nós quatro, pode ser dos anos dos seus colegas. Só que você sabe de cabeça? É, não, é que eu fiz a lista de 2015, mas aí eu posso pegar os anos aqui e botar um pra cada. Aí é de boa. Pronto. Antes de eu sair. Uhum. Beleza, vai pensando aí, então. Beleza. Então, a pessoa que eu quero que dê continuidade, por favor, Ian, nosso convidado, pode continuar. Posso falar? Pode. Eita, então, vamos lá, galerinha. Bom, primeiramente, o ano que me foi sorteado pelo nosso querido Vilásio foi o longínquo ano, quase 20 anos atrás, 19 anos atrás, o ano de 2007. Isso mesmo, galerinha. Meu Deus do céu. Quase 20 anos desde 2007. E quase 20 anos desde este anime que eu vou falar que, bom, não é o anime principal em si, né? Mas eu saí ali pela tangente. Que é nada mais, nada menos do que Tsubasa Chronicle. Eu não sei falar francês, então eu não quero falar Reservoir Chronicle, entendeu? Eu não sabia nem que era em francês. Mas esse você não precisava falar, porque o título não é Tsubasa. Eu sei, mas é porque faz Chronicle. Parte da série, né? A série principal, Tsubasa Reservoir Chronicle. Reservoir. Okay. Porém, eu não vou falar da série principal, porque a série principal, ela a segunda temporada passou em 2006, né? Eu vou falar do que veio depois, que é o OVA, o Tsubasa Tokyo Revelations. Que nada mais é do que... Melhor obra de Tsubasa. A melhor obra de Tsubasa. Exatamente. Veja bem. Uhum. Bom, esse OVA, né, ele foi lançado junto com os mangás. Foram 3 DVDs, 3 episódios, lançados com os volumes 21, 22 e 23 do mangá, tendo início em 2007 e finalizando em 2008. Ele vai contar uma história que acontece ali depois da segunda temporada. Segunda temporada essa, que foi totalmente envolta em polêmicas. Tanto que este OVA existe por causa disso. Já que a segunda temporada, ela foi extremamente desgostosa e não foi apreciada nem pelos fãs e nem pela própria Clamp, né? Nem pelas próprias autoras. Porque, como a Nath disse, essa segunda temporada, ela foi completamente composta de fillers que meio que tiraram todas as características do que é Tsubasa. Me senti um pouco deslocado agora, porque eu moderadamente gostei dessa segunda temporada. Assim, eu tecnicamente gosto também, mas ela é extremamente inferior se comparado com o mangá, pelo menos pra mim. É que eu lembro do episódio 46 no geral, que é tão legal aquele que eles vão pra um mundo onde tem o Quero, mas o Quero não tem nada a ver com a Sakura, com as Katas Sakuras. É um mundo onde o Quero habita sozinho. É maravilhoso aquele episódio, mas enfim. Que é um filler. E aí... É bonito o episódio. E aí, uma das formas que eles encontraram meio que pra fazer uma meia-culpa ali, eles lançaram esse OVA do Tsubasa Tokyo Revelation, que ele vai pegar muito mais pro que pro que o mangá de Tsubasa é, né? Ela é uma história que tem um tom muito diferente do anime mesmo, não tanto da primeira temporada, que ela foi uma adaptação melhor do mangá, mas principalmente da segunda temporada, que foi um pouco mais infantilizada. Se eu não me engano, teve problema na questão de alteração do slot de horário de exibição. Então, eu me lembro disso. A segunda temporada, ela foi exibida num horário em que os temas do mangá não poderiam ser exibidos, porque é um horário considerado mais infantil. Então, eles fizeram uma temporada muito mais bobinha, né, digamos assim. E o que não bate muito com o mangá. O mangá, ele tem temas muito pesados, cenas muito pesadas, e a gente vê isso bem presente no Tsubasa Tokyo Revelations. Uhum. E, enfim, ele vai contar um pouco mais da história do mangá. E, neste mundo, né, a história de Tsubasa é sobre eles... pulando de mundo em mundo atrás dos fragmentos da memória da Sakura. Pelo menos da Sakura do mundo onde Tsubasa começa. Spoiler já. Mas gente, 2007! Do mangá que é lá... Eu sei. Mangá lá de 1900 lá vai bolinha, mas enfim. Ai, meu Deus. Não tem como não dar spoiler, né? Pra contar a história do Tokyo Revelations, infelizmente. É muito difícil explicar Tsubasa sem botar spoiler. Enfim, Clampverse é isso. Uhum. O Tokyo Revelations, eles vão pra este mundo E este mundo nada mais é do que um mundo onde estamos vivendo um pós-apocalipse, né? É um mundo pós-apocalíptico. Eles chegam numa Tóquio completamente dizimada, sabe-se lá Deus pelo quê. Provavelmente pelas próprias ações dos seres humanos. E nela a gente vai ter um dos maiores plots de Tsubasa. Ali a gente vai desenvolver um dos maiores plots de Tsubasa, que é a questão do encontro do Choran com certa pessoa. Agora que a Nath falou, eu fiquei tenso e continuo falando sobre isso. Mas enfim, gira em torno do encontro do Choran com certa pessoa, entidade, enfim, que vai levar a revelações sobre não só o porquê daquelas jornadas, mas também sobre os próprios protagonistas dela, né? Tanto o Choran quanto a Sakura. E sobre como tudo se desenrolou para estar, né, naquela situação deles naquele mundo pós-apocalíptico, deles tendo que enfrentar esse dilema, né, esse desafio, como a própria Yuko está envolvida em tudo isso, porque a Yuko é a protagonista de Holly, que é, mas ela também está intrinsecamente conectada com Tsubasa. Uhum. Então, é uma história que traz muito mais do que é o Tsubasa em si, o mangá de Tsubasa, dos temas que ele trata, do âmago da história. E quando me indicaram, né, quando eu soube deste ano, eu nem tive tantos pensamentos quanto a Nath, porque a Nath, ai meu Deus, mas o que eu gosto, a nota que eu dei, e aí a animação e a fotografia, não sei o que, eu só fui, caramba, o anime que eu gosto, yes! Então, é bem isso. É isso aí, concordo. Porque eu sou uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa muito superficial. Eu não presto atenção nessas coisas. Ai, será que a fotografia é bonita? Se a animação é bonita? Se eu chorei ou se eu passei raiva, eu tô dando 10. Porque me fez sentir sentimentos é o que importa. Porque eu assisto anime pra sentir sentimento. É isso aí, é isso aí. É pra você ter uns 10 na minha lista que não faz o menor sentido. Mas faz sentido pra mim. Faz sentido no meu coração, exatamente. E então, assim, quando eu soube que era 2007, não pensei, vou ser honesto, não pensei em Tsubasa de cara. Eu pensei em outro anime. Mas aí eu fui olhar o chart, né, do ano de 2007 pra ter certeza se aquela era mesmo a minha escolha. E aí no finalzinho, na última página do Anichart, estava lá Tsubasa Tokyo Revelations. E eu falei, é isso. Preciso que todos assistam Tsubasa Tokyo Revelations. E aqui estou eu falando sobre ele, indicando pra todos vocês. Assina embaixo. Dei uma chance para Tsubasa. É isso. Eu peço desculpa. Muito bem, você fez a melhor escolha, Ian. É realmente um dos melhores animes daquele ano, sim. É isso aí, Nath. É uma das melhores histórias, sim. É isso aí, Nath. Desculpa, gente, eu sou viciada em Tsubasa. Eu não sou muito fã de Tsubasa, mas... Eu sou fã dos dois, né? Eu acompanhava Tsubasa e Holic ao mesmo tempo, quando eles eram lançados ao mesmo tempo. Cara, Tokyo Revelations é um dos meus arcos favoritos. Cara, as revelações, Nath, as revelações. Não, eu acho que o que mais me traz pra esse arco é que a Sakura tem um desenvolvimento. Gente, eu sou muito fascinada em desenvolvimento, já falei isso, mas a Sakura, ela fez coisas, entendeu? Ela fez muitas coisas. Eu ouso dizer que o Carlírio ia gostar de Tokyo Revelations porque ele gosta do desenvolvimento da bonequinha de Planet Survival, que eu esqueci o nome agora. Mas que é a preferida dele. Ele ia gostar porque a Sakura, ela tem desenvolvimento parecido. É badass. Ela é badass. Não lembro se é Charla. É Charla, não é, Carlírio? Charla. Eterna Charla. Grande Charla. Não, pequena. Pequena, né, de fato. Mas é isso, é Talk Revelations, é isso aí. Bora, Nath, bora! Eu apoio super, inclusive eu gostaria que Tsubasa tivesse a chance de ter os seus outros arcos foda, tá ligado? Meu adaptados. Sonho. Sim. Né? O meu outro arco favorito é o do Fai, tá ligado? Ah! Queria muito. Não fala chorei, muito, não vou chorar. Não fala muito, chorei, não, eu vou começar a chorar lembrando. Chorei pra caralho nesse arco. Oi? Hoje, com a minha mentalidade, se Tsubasa tivesse um remake, eu assistiria. Eu acho que valeria a pena fazer o remake. Eu acho que talvez não esteja muito longe. Tsubasa e Holic precisam de um remake pra ontem. Eu acho que talvez não esteja muito longe um remake de Tsubasa e de Holic. O Holic, ele se deu um pouco melhor, porque mesmo que tivesse fila, ele seguiu mais o mangá e ele teve mais temporada. Assim, né? Assim, Tsubasa teve mais episódios, mas Holic teve mais temporadas. Porque as véias, ela... Tsubasa, a gente teve a primeira temporada realmente que tava seguindo mais mangá, mas a segunda temporada foi completamente pra outro, sim, pra outro lugar. Exatamente. E eles tentaram ali dar uma respirada com o OVA, mas acabou que não deu certo, morreu na praia. Tanto que as Clamp ficaram tão insatisfeitas com a segunda temporada que corre na boca miúda que elas foram contra uma terceira temporada por causa disso. Em compensação, em Holic, a gente teve o anime de Holic e tivemos temporadas adaptando a continuação do mangá, né? Porque o mangá acabou pois e depois elas retomaram com um Holic 2.0. Temporadas, né? Temporada é um termo muito forte pra isso. Não, são OVAs, né? São OVAs. OVAs. OEAD, melhor D. OEAD. Já que a gente falou de One Punch... Eu ia te falar, é porque Tsubasa e Holic saíram em outra época. Porque pra mim é o nível de qualidade de animação de Tsubasa. Tsubasa, pelo menos Holic, né? É nível uma punch segunda temporada, terceira. Então. É não, mas é tanto que é piada até hoje, né? O filme ainda é pior. Assim, Holic e os personagens girafa, né? Porra, é, então, é piada até hoje as proporções dos personagens nos animes da Clamp. Os caras pior que assim. O mangá da Clamp é as proporções são erradas mesmo, mas no anime é muito... No anime de Holic principalmente, Holic ficou bizarro, realmente ficou sabe bizarro. Como, ó, por exemplo, tem um anime que foi feito depois que é com o mesmo traço da Clamp dessa época, que pelo menos visualmente o anime é muito bom, que é o Blood Sea. Então, sim, mas ainda assim, em Blood Sea, os personagens são tudo pernaltão longínquo, não, sim, né? Sim, mas aí era o traço da... Não, mas comparado com o Holic também, não, sim, claro, comparado com o Holic é muito melhor, mas não deixa de ser, eles não deixam de ser alargados também, né? Mas aí eu acho que me lembra o traço do mangá, mais parecido, tanto do Blood Sea quanto do Holic. As velhas gostam de desenhar gente pernuda, essa é a verdade. Pois é. Então, assim, é o problema pra mim nunca foi a parte pernuda. O problema é que a animação dessas todas obras... as obras depois que a Clamp fez... Sofríveis. Todas as obras depois de Holic e Tsubasa, todos os personagens das Clamp ficaram meio esticados. Em todas as obras... Sim. Eu posso dizer que eu discordo. Eu acho que Gate 7 é menos esticado, mas só tem 3 volumes, né? Então, Inclusive, eu tenho os 3 volumes até hoje, tô esperando. Nunca veremos esse final, Rafa. Nunca vai ter final. Gente, tem coisa que a gente desiste. Exatamente. Essa é uma delas, X é uma delas. Ai, que é assim, como uma pessoa gosta de Gate 7, eu admito que o pessoal de X sofre muito mais. Nossa, é sofrido, Vilas, é sofrido realmente. É, porra, X é muito mais antes que Gate 7, né, velho? É outro nível. Eu só queria complementar o Ian, porque teve outro ONA de Tsubasa, que foi o Spring Thunder Chronicles, o Shun Urukai, só que ele é do ano 2009, então, logicamente, ele não tá dentro do ano que o Ian comentou, né? Mas ele também é muito bom, muito bonito. Ele é. Né? Nota ótima. Também recomendo assistir os dois, né? O Talk Revelations. Por favor, assistam os dois. E o Shurunkai. Ah, eu assisti a segunda temporada de Tsubasa também, que é pro Carlinho ficar feliz com vocês, eu não quero, eu quero sozinho. Eu prefiro que vocês leiam o mangá. Eu também, né? E é isso aí. Show. Recomendo demais. Dudu. Recomendo pra caralho. Recomendamos. Mas é isso. Olha, Vilas, eu postei aqui as minhas recomendações. Não sei se vocês vão querer ler só no final ou se eu leio agora antes de ir embora. Se tu for agora, pode ler. Pode ler, não tem problema. Pronto, tá. É, pior que eu escolhi um monte, tá, gente? Mas é. Eu fiz só uma pra cada ano. Né, então. Porque eu fiz agora, né? Senão eu teria feito só uma pra cada ano. De qualquer forma. Eu fiz agora também. Ah, porra. Ah, tá. Pera aí que eu vou fazer a minha agora também. Certo. 2025. Como o anime do Vilásio de 2025 já é um dos meus favoritos, eu vou falar só de Shiyuki no Undono Tsutai, que é o anime de órbita, né? O Orbe. Que ele foi o meu melhor anime de 2025 junto do Vilásio, que ele vai comentar. 2007 foi Nodame Cantabile. Ele é meu amorzinho até hoje, tá ligado? A primeira temporada pra mim é uma das minhas favoritas, realmente. 2007 é pesado. É, 2007 é pesado. Não é o meu preferido, mas estaria na minha lista em qualquer outro ano. É, junto com Nodame tem Dark Den Black. Na época que eu gostava muito do Bones. Eu acho que foi nessa época que eu peguei meu apreço pelo Bones, né? Na época do Dark Den Black. Boa anime. Né? E 2013 tem o meu amorzinho, o Chūten Kazoku, meu amor de paixão. Amo demais o Chūten Kazoku. Sim, o melhor anime do ano, além de ser o meu favorito. Ele é os dois. Ele conseguiu essa proeza nesse momento. Em série, ele é o meu favorito. Ele só não é meu anime preferido do ano, porque realmente tem um filme que eu gosto mais. Mas eu tem um filme, né? Ah, tá, beleza. É, Patema? Não, acho que Patema é de depois. Bom, não importa. E a menção honrosa para Gnossage também, que é um dos meus animes favoritos da época de 2013. Pronto, pra você ficar sem saber, é Kaguya Hermelho. Ah, porra! Errei! Mas Kaguya Hermelho de 2015? Kaguya Hermelho de 2015, porra! 2013. É 2013? Caralho! 2013. É por causa que no Golden Apple, ele apareceu como o melhor filme de 2015, no Golden Apple de 2015, entendeu? É porque ele saiu aqui só em 2014, depois, né? Pois aí tem toda a regra e tal. Eu não me toquei desse detalhe que ele era de 2015. Eu vi na época, inclusive, eu vi na época. Pronto, é isso então, vou me despedir de vocês, boa noite pessoal, até a próxima, tchau. Boa noite, tchau. Então, vamos lá. A Rafa saiu, né? Ela podia ter escolhido o próximo, né? Mas é o Iana. É você que escolhe o próximo, eu sei, eu tô confuso. É, sou eu que escolho o próximo. Desculpa, Iana. Tudo bem. O próximo que eu escolho... vai ser você, Carlírio. Deixar o protagonista pro final. Protagonista é muito forte. 2013 foi um ano mágico pra mim, um dos anos mágicos, época de ouro da minha blogagem, pelo menos, porque assisti uma renca de animes, tanto que meu top de melhores de ano foi um top 20, dividido em blocos, né? O bloco do top 10, do 11 ao 20, o bloco dos semifinalistas, que foi do 10º ao 6º lugar, e o bloco dos melhores, que foi o top 5, né? Então, 2013 foi um negócio apavorante. E um anime que, pra mim, foi o melhor do ano, ao mesmo tempo foi o que eu mais gostei, então eu não teria problema com a metódica do tema sendo pra um lado ou pro outro. Foi uma obra que... Como é que eu posso dizer? Chamou a atenção de muitos na época. Me rendeu até algumas críticas no post específico dos melhores de 2013 no Netuin, porque ninguém esperava. Ninguém esperava que alguém fosse escolher esse anime como o melhor daquele ano. Mas eu escolhi. Um anime que se passa num lugar chamado Cidade Escola. Era a segunda temporada de uma série antecessora de um ano atrás, para aquela época, devo frisar. E que resolveu apresentar o melhor Aku Filler feito no anime até então. Tá? O melhor, parado. Pelo menos até então. Estou falando, logicamente, de Toaru Kagaku no Ryugun S. A segunda temporada do primeiro Ryugan. E nessa segunda temporada de Ryugan, o foco, ainda mais do que na anterior, está na visão que a Misaka Mikoto tem das situações que ocorrem na cidade-escola. E o grande trunfo, ao menos para mim, o grande trunfo, né, nesse arquetipo todo de enredo e tal, está nos episódios que conta as ações do Accelerator. Por quê? Porque o Accelerator ele tem que derrotar um número extremamente elevado de clones da Misaka Mikoto para se tornar o único Esper nível 6 da cidade-escola. Um plano audaz feito por um cara, vamos dizer, minimamente repugnante, que eu não me lembro o nome dele no momento, um cientista, que foi o criador dessa aberração chamada Accelerator. E ele confinou o Accelerator a possibilidade de se tornar o mais poderoso de todos, mas passando por esse teste. E esse teste não era simples, porque a cada clone que ele matava, e não é derrotar, é matar, a cada clone que ele matava, o seguinte que viria na linha de frente para ele enfrentar já era mais forte que o anterior. Cada clone ia se aperfeiçoando, aumentando o força, aumentando a destreza, aumentando a velocidade, entre outras coisas. Só que o Accelerator, poderoso pra um caramba, manipulador dos elementos, ou não, por assim dizer, sempre tinha um truque embaixo da manga e derrotava esses clones com muita facilidade. E nesse contexto, a Misaka Mikoto descobre o que está ocorrendo, fica horrorizada, porque ela não aceita que ela tem tantas irmãs. Eu posso tirar uma dúvida? É, pode. Isso é uma visão diferente, porque esse arco ele acontece na segunda Index. Temporada de Index. Pois é. Exato. Eu sei porque e na eu, segunda não temporada de... eu não gosto de Ryugan. Eu não vi nenhuma temporada e eu vi esse arco Index, então eu tô na dúvida. Em Index, o foco está na visão que o Kamiji Otoma tem desses eventos. É, o protagonista. É, protagonista. Aqui é diferente. A visão da Misaka Mikoto. Muda várias coisinhas, mas o foco é o mesmo. Só que na visão dela. E na visão dela, nesse arco, o semblante é outro. A perspectiva é outra. Como teria que ser de fato. Então... ela fica horrorizada e quer ir pra cima do Accelerator, quer acabar com essa história de matar tantos clones dela e por aí vai. E o Kamiji Otoma, né, como um azarado que sempre foi, resolve se intrometer. Mas ele não se intromete por mitideza. Ele se intromete pra ajudar a Misaka Mikoto a tirar esse fardo dela. Ele resolve enfrentar o Accelerator. Ele diz que tem um plano pra enfrentar ele. Com aquela mão dele que anula poderes. Com aquela mão azarada esquerda que ele tem. Aquela mão esquerda azarada. E... caramba, é um arco por si só sublime. É maravilhoso. E não apenas esse arco. Vários momentos de Ryugan, né? Me fazem pensar assim. Quando aparece personagens enigmáticos. Quando aparece situações... de grande interesse, entre outras possibilidades. Gosto de falar aqui, por exemplo, de uma é serviçal não, né? De uma empregada robótica chamada Maika. Essa Maika, ela sempre vê ela andando em cima de um robô lixeiro ou em cima de um robozinho para lá e para cá. Ela sempre passa pequenos spoilers pro Kamiji Otoma daquilo que ele vai ter que fazer. Ela sempre passa pequenos spoilers. Sim, ela está notando, mas ela está passando pequenos spoilers. Temos a Shizuri, acho que é Mugi no sobrenome dela, não me lembro direito, mas temos a Shizuri, e a Shizuri ela tem um poder maravilhoso. Ela lança raios como ninguém. E a Misaka Mikoto, quando vai enfrentar ela, é uma tragédia. É um arco de luta fabuloso esse daqui. Temos a Kuroko Shirai, que é a personagem que eu menos gosto, faz parte. A Kuroko Shirai, que é totalmente apaixonada pela Misaka Mikoto e por aí vai. E temos também uma outra dupla, que é a Uiharu e a Ruiko, voltando da primeira temporada de Ryugan e reaparecendo aqui. E legal é como são chamados os clones da Misaka, né? é Misaka 10.001, Misaka 9.000 e alguma coisa, Misaka 10.032, por favor, Misaka 8.000 e... E por favor, a melhor de todas, Last Order. Por favor, não vamos deixar de citar Last Order, né? Não, não tem como deixar de citar Last Order, obviamente não tem como. E outros personagens que tem um pouco de menor expressão, que só aparece uma vez ou outra e por aí vai, né? É, Toaru Kagaku no Hayagun S, que começou, teve seu primeiro episódio ainda ao ar no dia 12 de abril de 2013 e encerrou em 27 de setembro do mesmo ano. Foi animado pelo estúdio JC Staff, baseado no mangá da obra. O mesmo de One Punch Man, terceira temporada, mais uma vez, bota no meu ponto aqui que não é sobre animação. Mas é incrível a animação da JC nessa obra, pelo amor de Deus. E pra minha surpresa, eu não sabia desse detalhe, mas tanto no Animelist quanto no Animelist, Hayagun S é o 10º anime melhor colocado do ano em notas oferecidas pelos seus visitantes, né? Pelos Sim. visitantes dos respectivos sites. Eu nunca imaginei que tivesse sido o 10º anime com melhor nota do ano, mas tudo bem. Ok. E num ano que teve tantos animes realmente excelentes, formidáveis e bons, eu acabei trazendo esse para esse cast. E é isso. Hayagun S, maravilhoso, Arco das Sisters, grandes personagens, grandes momentos e, para mim, o melhor anime de 2013. Ok. Não vi, então não posso opinar. Eu acho que o Ian não viu também. Eu vi! Oh, quebrei a cara. Eu vi, é que eu tô comendo um biscoito. Entendi. Mas muito bom, Ryugan, muito bom. Eu assisti Ryugan inteiro na pandemia. Ah, tá assistindo na pandemia. Pandemia, eu também tirei a seca de muitos animes antigos. Eu entendo isso. Muito bom, muito bom. Misaka Mikoto, maravilhosa. Eu, inclusive... Meu problema é isso, inclusive. Eu não gosto dela, então por isso que eu não vi. Eu gosto mais do arco, pela visão da Misaka Mikoto, do que do arco Index. Eu também não gosto desse arco. Tem que o arco Index não é errando, não, viu? Esse arco Index tá longe de ser ruim, né? Só pra deixar claro. Não falei que é ruim, eu só falei que eu prefiro no... Não, só tô complementando. Sim, ele é bom. A primeira temporada de Index é muito boa. A segunda, não, nem tanto, né? Mas você acha a segunda, não? Esse arco é da segunda, né? É na segunda de Dex, não na primeira. Mano, é que eu ia falar que eu concordo com o Ian. A primeira temporada é melhor que a segunda. Eu não gosto. A primeira temporada é melhor que a segunda. Não sou muito fã desse arco, não. Eu também. Tô falando de Dex, tá, pessoal? O Ryugan, eu não vi, nem vi. Mas é isso. Carlinho, finaliza aí. Ah, então vamos para a última pessoa aqui, e essa última pessoa vai ser o Evilásio. Então, já botei o dono do tema. Né? Depois de tanto mistério aí, né? Então, o anime que eu escolhi, melhor de 2005, que o Carrafa concordou comigo aí, para mim é Sister Animation, que é um anime da Kyoto, que, assim, particularmente, esse anime ele tem tudo que eu gosto, que eu mais gosto de anime, que é, primeiro, um anime de comédia muito bem pensado, as piadas são muito bem sacadas. Ele tem uma dublagem muito boa, porque ele foi dublado em português, que saiu no Prime Video aqui, e a dublagem é muito bem legal, muito boa. Ele é do mesmo autor de... bem legal, né? Ele é do mesmo autor de Nichijou, né? Só que ele é mais... como é que eu posso dizer? Ele tem aquele humor meio maluco, mas o autor é o Kate Araui, né? O Araui Kate, vocês sabem aí como é a melhor leitura. Ele tem menos do que Nichijou aquela ideia de você ter um humor muito japonês, assim. Por mais que ele fale de uma cidade japonesa dentro do esquema ali, eu acho que se você conhece um pouquinho da cultura japonesa, já é o suficiente para você entender muito bem o humor. Enquanto que o Nichijou, eu acho que ele vai mais além, assim. Embora os momentos de humor, eles sejam, às vezes, até mais exagerados que o Nichijou, as piadas, elas são mais facilmente compreensíveis, na minha opinião. Mas enfim, eu não falei, eu não tô trazendo esse anime aqui só porque ele é um anime de comédia que eu gosto mais. É, não só porque eu gosto muito desse traço, mas desse simplório. Mas porque, pra mim, ele em todos os aspectos, assim, 100% dos aspectos que a gente pode ver de animação, ele é o anime que se enquadra em melhor do ano. Ele não tem a melhor trilha sonora do ano, acho que talvez esse seja o único ponto que eu acho que tem outros animes que tem trilha sonora melhor. Mas ele tem a melhor animação, ele tem, na minha opinião, a melhor arte, ele tem os melhores personagens, ele tem os melhores arcos, e é o anime que mais tem coragem no ano, na minha opinião. Porque ele é um anime que ele foi feito, ele não é o primeiro anime feito pós o ataque lá da Kyoni, mas ele é um anime que é pensado em ser feito desde depois da época do ataque da Kyoni, né? Ele é um anime que ele passou anos pra ser preparado, né? E a parada dele é que ele inclusive é um anime que ele quebrou uma máxima da Kyoni, que é não ter crunch. Geralmente o Kyoni tenta fazer anime sem ter aquela ideia de muitas horas extras. Mas esse anime teve muito também pela questão da galera do Kyoni querer muito mostrar que era capaz de fazer esse anime. E aí lembra um pouco o próprio One Punch, que a Rafa falou no caso da Madhouse. Porque esse anime, ele é contra tudo que a gente tem de anime no, atualmente, ele é um anime 100% animado à mão. Ele não usa animações CGI pra nada. Ele, raros casos que ele usa animação mais digitalizada, padrão. Ele é um anime 100% animado e desenhado à mão. O pessoal chegou pra fazer, porque o anime, ele é um anime que ele fala sobre o quê, né? Todo mundo fala. É um anime de Slice of Life, que ele vai contar com alguns personagens que são mais destacados, mas em geral ele vai falar, como o próprio nome diz, sobre essa cidade. Então ele vai animar essa cidade e ele vai mostrar como essa cidade é animada. Então ele vai contar pequenas esquetes, mas histórias contínuas, de certa forma, que vão estar dentro da cidade. E que vão ser muito focadas em comédia, mas também é muito sobre aquela sensação, né, do dia a dia, de amadurecimento, de drama, né? Pô, tem uns momentos que eu chorei demais com tem uma dupla de colegiais, né? Que é a Amazawa, Amakazari Eri e a Makabe Matsuri, que são amigas, que inclusive tá o tempo todo sempre tendo um momento meu maluco, que inclusive é uma dupla que a Rafa menos gosta, mas tem um momento que é muito forte, porque uma delas vai viajar, vai morar em outro país, e aí a outra, ela não quer aceitar isso, e é um momento super dramático, muito bem feito, assim. E tudo nele é animado, sabe? A animação da abertura talvez seja que tenha menos animação, mas ela passa muito a vibe da série. O encerramento é um negócio que é inacreditável. Acho que se você ver do primeiro ao último episódio, se você prestar bem atenção, vai ter alguma coisa que na última vez que você viu o encerramento você não viu. Porque tá as coisas no cantinho sendo animadas, que é totalmente desnecessário. Mas os caras querem fazer pra fazer na minúcia cada detalhezinho animado. Esse humor que, tipo, ele... Eu falei, ele não é um humor, é um humor mais universal, mas ele tem muito uma pegada de humor japonês, e ele não tem medo de fazer super ultra expressões, de brincar com conceitos malucos, com ideias absurdas, né? E ele tem, pra mim, de longe, o melhor episódio de anime da década, que é o episódio 6, que eles literalmente, animam... eu não me lembro a quantidade correta, mas é por volta de 20 histórias aparecendo ao mesmo tempo. Não é que, tipo, tem 20 arcos que são separados. A história começa uma história só, e aí ela vai seguindo um momento, e aí começa uma outra história, e essa outra história, ela divide a tela com a primeira história que tá acontecendo ao mesmo tempo. E aí aparece uma outra história que ela divide a história. E aí as histórias, algumas vão tomando a atenção central da tela, e aí você vai seguindo ganhando mais com isso, mas se você prestar atenção no canto, a outra história tá se dissolvendo. E aí vem outra história, e aí começa uma miscelânea de histórias, e vira um caleidoscópio de coisas acontecendo, e até são histórias mais simples, né? Eu tenho uma ou outra mais complexa, mas são histórias mais simples, que todas elas vão, no final, se ligar, porque todos os personagens daquela cidade inteira vão estar no mesmo lugar no final desse episódio. É um negócio inacreditável, assim, Eu nunca imaginaria qualquer estúdio teria coragem de fazer um negócio desse, sabe? É um negócio absurdo de tão bem feito. É, e eu sei que ele é um anime que ele não vai chamar a atenção do grande público por causa do traço, por causa de ser uma história de comédia que às vezes nem sempre trai todo mundo. Mas, cara, cada detalhezinho, cada parte, os personagens têm seus casos específicos, os personagens têm momentos muito bonitinhos. O Ian, não sei se o Ian viu, mas se ele não viu, tem também um foco muito grande em alguns animais mitológicos. Tem, inclusive, todo um arco sobre os animais mitológicos. Eu sei que você gosta muito de personagens animais também. Os personagens, cada personagem tem uma personalidade tão única, tão especial, assim. É um negócio de, tipo, um momento do time de futebol jogando futebol. É maravilhoso, porque tem uma piada, vou contar uma piada aqui, pronto, deslocar de tudo. O time de futebol desse lugar, do colégio, ele é muito ruim, mas tem um cara que é muito bom nesse time. O problema é que esse cara é o cara mais desastrado do mundo. Então, todo mundo do time de futebol quer fazer o possível pra esse cara não se machucar pro próximo jogo, porque se machucar, o time vai levar uma surra absurda, porque ele é o único cara que sabe jogar. E aí a piada vai todas, muitas vezes, sobre o cara tá andando e aí aparece um negócio que ele pode tropeçar na frente, aí chega três caras e levantam ele, pra ele não cair. E ainda assim, vai pros momentos, pros caminhos mais absurdos e inimagináveis. E o time de futebol, você pensa, ok, o time de futebol então sobre isso, a personalidade desse cara. Não, cada personagem do time de futebol tem uma personalidade diferente e é contado pra cada momento diferente. E esse time de futebol aí vai se integrar com a história do trio principal, que são essas duas garotas, essa garota universitária, essa garota que ela tá na mesma idade, né? Ela divide apartamento com ela, mas ela não foi pra universidade, ela é mais uma freelancer. No caso, ela trabalha como entregadora. E cada detalhe, cara, é um absurdo. É um absurdo. É simplesmente assim. É um anime que, se você disser que... disser amanhã pra um estúdio fazer esse anime, eu acho que uma parte dos estúdios vão dizer que é impossível. E é um negócio que, tipo, é um negócio que tinha que ser feito pela Kyoto Animation, porque é muito o DNA do que a Kyoto Animation faz. Todo detalhezinho, todo carisma, coisa. A gente fala que ele é muito parecido com o Nichijou, mas quando você vai comparar, você percebe que há um detalhe a mais, há um posicionamento a mais. Aí, em todos os aspectos, tipo, ele é a mais do que o Nichijou, em termos do detalhe de como as pessoas foram feitas. Então, cara, é espetacular. Assim. É simplesmente fantástico. Fantástico esse anime pra mim. Assim. Ele é, de longe, o melhor anime pra mim de 2015. 2015 não, 2005. Tivemos muito bons animes de 2025, né? E ele, pra mim, assim, porra, ele é bastante... É o melhor. Assim, não tem muito o que fazer. Ele é o melhor anime e ponto pra mim, assim. E como eu disse, pra mim tem um dos episódios dele que pra mim é o melhor episódio da década. Então, é isso. Assista Animation. Se você não viu, por favor, veja. Aproveite que se você está ouvindo aqui, se você é brasileiro, está ouvindo isso aqui, tem no Prime Video dublado em português e muito bem dublado também, tá? Em geral, os caras tiveram cuidado de localizar algumas piadas muito bem feitas. Algumas piadas não foram localizadas, que é muito difícil localizar. Mas eu recomendo você ver o anime também, se quiser dublado, porque você vai... Porque são muitas gags, então às vezes você não manja muito de japonês, no sentido de você não ter muito costume de ouvir legendado em japonês, às vezes você pode se perder. Então, nesse aspecto, eu acho que dublado é melhor. E as escolhas das vozes também são maravilhosas, assim. Recomendo demais. Seed Animation, pra mim, disparado, o melhor anime de 2025. É isso. Sim. Os dois não esse viram, mas recomendo demais para os dois. Eu não vi, então não tenho o que falar. Eu tenho certeza absoluta não assisti, que vocês vão gostar. Mas você me vendeu ele. É porque assim, eu não assisti justamente porque eu gostei muito de Nichijou, mas eu lembro que no final de Nichijou eu já estava... É porque eu não assisti Nichijou na temporada, eu maratonei. Então, no final do Nichijou, minha cabeça já tava explodindo, porque os gags lá é muito... muito sem noção. É um tipo de humor que eu gosto, mas em excesso eu já tava de saco cheio. Eu concordo. Aí eu acho que Nichijou, ele é aquele anime que seria... Eu preferia que ele fosse, sei lá, 40, 50 episódios de 10 minutos do que esses 26, do jeito que era. Mas eu não acho que o City não. O City, ele vai além. Porque o City, ele tem um... Como eu disse, ele tem uma certa evolução narrativa. Porque, assim, ele é sobre esses gags, só que as coisas que acontecem no episódio, eles importam pro que vai acontecer no próximo episódio. É sempre um aumentando. É sempre... O último episódio vai falar um negócio que só funciona porque você viu os episódios anteriores, assim. Então... É, justamente por você ter falado isso agora, eu falei, ah, então tá, é um anime que dá pra assistir, então. Não, é espetacular, assim. Eu acho que você vai chegar nesse episódio 6 e você vai ficar maluco querendo ver todas as histórias. Porque cada história é uma história diferente, cara. É muito louco, assim. Massa, massa. Vamos saber, vamos saber. É muito bizarro. Já, assim, já vai pra watchlist. Enfim, eu realmente não... esse é um anime que eu falo, ah, eu acho que as pessoas vão ter dificuldade de começar, mas eu indico pra todo mundo. Eu não tenho um público que eu conheço que não é adequado esse anime. É assim, é só a coragem de começar a ver. Mas é um absurdo de quão maneiro esse anime é. Assim, e quão bem animado, com todos os detalhes, é um negócio inacreditável. Pra quem gosta de animação, esse negócio tem que ser estudado. Mas é isto. Vamos então terminar por aqui, vamos para aquele momento, então, o Carvo falou no final, outros animes que a gente falou, mas antes eu queria falar que tem duas pessoas que faltaram esse cast, que foi o Sr. Wesley e o Sr. Luke, que o Sr. Wesley, ele tinha escolhido para ele em 2022, e ele tinha escolhido Butch the Rock, também outro anime muito divertido, muito bom, gosto demais, e o Sr. Luke tinha sido escolhido para ele o ano de 2012, e ele tinha escolhido Sakamichi no Apollo. Então, é isto. Então, Ian, você conseguiu fazer sua listinha aí? Fiz minha listinha aqui. Pior que, assim, vou falar, talvez o anime de 2025 você tenha escolhido também a mesma coisa, mas eu não sei. Mas pra 2025, duas indicações que eu tenho de anime de 2025... É o Yonokuno Futsu no Hibi, que legal, é uma historinha de coming of age, com romancinho, uma coisa meio romance na escola, mas com uma pitadinha de crescimento pessoal. Eu gostei muito do anime. Eu acho a arte dele lindíssima, lindíssima, lindíssima, muito fofinha. E é um anime terror, hein? Vocês estão vendo aí errado. Esse anime é um anime terror. É sobre assim, o garoto que tem um olho amaldiçoado, é isso aí. É verdade, ele tem um olho amaldiçoado, não dá pra negar. E eu assisti numa tacada só, eu peguei um dominguinho, fiz uma pipoquinha, sentei e passou voando, muito gostosinho de assistir. E o outro anime de 2025 que eu gostei muito foi Apocalipse Hotel, que eu só não sei se o Evlaz ia falar dele. Maravilhoso, também. Maravilhoso também. Eu não vou falar, mas acho que foi o preferido do Carlírio, né? Mas eu tô... Eu tô assistindo, tô jogando então, agora. Então, eu vou deixar pra falar na hora. Talvez não tenha sido. Então, eu tô jogando, é porque eu falei dele, porque eu tô jogando Pokémon Pocópia, e tem umas vibes muito Apocalipse Hotel esse jogo. Que é muito bom, Apocalipse Hotel. Tem um pouco do humor que eu gosto, às vezes um humor meio inocente, de vez em quando, aquele episódio maravilhoso que ela vira delinquente. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí, descendo para 2015... os dois animes que eu vou indicar de 2015 é a segunda temporada de Kamisama Hajime Mashita. Kamisama Hajime Mashita, que é um dos meus shoujos favoritos. Eu gosto muito do mangá, já li, reli. Estou comprando a versão brasileira agora que tá saindo e pretendo reler agora em português também. Eu gosto muito. Eu tive a oportunidade de assistir a segunda temporada, reassistir, né, a segunda temporada ano passado, dublado. Delicioso, delicioso. A dublagem de Kamisama Hajime Mashita tá ótima, da primeira e da segunda temporada. Recomendo super. E também de 2015, um pouco polêmico, mas um dos meus animes preferidos de 2015 também foi Monster Musume no Irunichijo. O dia a dia das menininhas monstro. Muito bom, muito bom. Muita gente não gosta porque ele é etizão pra caramba, mas eu acho etizão muito engraçado. Pra caramba, mas eu adorava, adorava. Muito bom. Adoro até hoje. 2013, agora, por fim, né? 2013, aí eu tenho dois animes e um filme. Primeiro anime, que é o Mayou Maou Yusha, que é uma história de um romance, do desenvolvimento, do desenvolver do romance entre o herói e a Lorde Demônio, porém, com ali uma coisa de um viés político, de um viés social, porque eles vão falar sobre desenvolvimento social, desenvolvimento do país, desenvolvimento da cidade, lá eu não lembro direito como é que é. Nesse aí, eu adoro esse anime também. Esse aí eu acho que o Eti estraga um pouco. É, não, eu concordo. Eu acho que sem o Eti ele seria melhor também. Pena que o autor é o mesmo ator de Logan Horizon, depois descobriu que não é um cara muito legal, não. Tudo bem. É, tem isso. Abafa. Mas assim, eu gosto muito da história. Tem romance que eu gosto, tem política que eu gosto, tem desenvolvimento de personagem que eu gosto. Então assim, a despeito do Eti é um anime gostosinho também de assistir. Eu lembro que assim, eu assistia religiosamente toda semana e era o ponto alto do meu dia assistir o episódio da semana. Gosto demais. Aí, tem um vídeo já que estamos... Tem um vídeo no nosso canal, na época que a gente faz o Toonami, falando sobre esse anime. Pois aí, ó, vão atrás agora. É, claro que a gente está falando de 2013, eu não posso falar de um dos animes que não é um dos meus preferidos do ano, porém, me entregou uma coisa muito importante. E é claro que eu tenho que falar de Free, que me entregou o Tachibana Makoto, que até hoje é um dos meus maiores husbands da vida. Puta que pariu. Eu amo muito, hein? E por mais que, assim, Free tenha, seja um anime de altos e baixos, me entregou o Makoto. E pra mim é o que importa. Me entregou o Makoto. Eu só queria falar sobre minha opinião sobre Free. Free não é um anime ruim, ele é um anime legal, só não é um anime de esporte bom. É de esporte. Eu tô até ele aceitando que ele é de esporte. Eu até aceitei, Calírio, que ele é de esporte. Ele só não é. Só não é um anime de esporte bom, né, Vilásio? É. Mas enfim, tem Free. Mas eu gosto da história de Free. Free é uma história divertida, a gente vê desenvolvimento dos personagens. Tem ali um queerbaitzinho que a gente gosta de uns homens seminu, musculoso lá, se esfregando um nos outros. É bom. Eu gosto muito de Free. Admita, você gosta do Nado Livre. Você gosta do Nado Livre. Ó, vou lhe ensinar, vou apresentar um anime chamado Grand Blue, que tem bastante... Eu assisti. Anime de abertura mentirosa pra caramba. É. Abertura maravilhosa, mas mentirosa pra uma pomba. Ela passa a vibe que o anime vai ser um slice of life, que vai Nossa Senhora, gente. Assim, que vai correr tudo anime. Bem. E quando você vai ver. Ave Maria. Não. Nada então, supera a experiência. Eu queria dizer que tem mais mergulho em Grand Blue do que tem a natação em Free. Não, isso é verdade. Mas assim, Grand Blue é assim, é Grande Blue, tá, gente? Não é Grand Blue The Animation, é Grande com D mudo no final, Blue. É Grand Blue Dreamer, se você for ver, tá? Já que é um Grand Blue, outra coisa. Nada supera a experiência de você assistir o primeiro episódio de Grand Blue sem esperar nada, sem saber de nada. A favor dos incautos, eu digo que o primeiro episódio de Grand Blue é tão legal de ver, é tão legal, que sempre estou revendo ele. Não marco hora, só revejo. É muito bom. O primeiro episódio, você dá risada do início ao fim, você sabe o que vai acontecer e tá dando risada. É tipo episódio repetido de Chaves. Episódios repetidos de Chaves. E pra mim, a segunda temporada entrega tão bem quanto a primeira, tá? Tô muito ansioso pra dizer aí. Não é de 2013, tá, pessoal? Mas fica aí. E por fim, em 2013, tem um filme... E eu gosto... Ah, nossa, em 2013, duas das minhas indicações são da Kyoni, né? Free e agora o filme de Hanasaku Iroha, né? O Home Sweet Home. Gosto demais. Ah, não, pera. É Hanasaku Iroha na Kyoto Animation, né? É P.A. Works? Não. É pior. P.A. É P.A. Works, é. Então só tem Free de Kyoto Animation. Mas é da P.A. Works tem Hanasaku Iroha. Aí, no caso, tô falando do filme, o Home Sweet Home, que é... Um filme que passa depois do anime. Gosto muito do anime de Hanasaku Iroha, um dos meus preferidos. Também gosto. E o filme, ele fala... Ele vai desenvolver um pouco, não só da própria Iroha, né? Da protagonista, mas da mãe dela também. Porque é uma história que vai se passando tanto no passado quanto no presente. Ao longo do filme, a Iroha vai lendo um diário da mãe dela da época em que a mãe dela estava no exato lugar onde ela está agora. cuidando ali do hotel da família, né? E tendo os conflitos com a mãe dela, que no caso é a avó da Iroha, com quem ela também tem conflitos. Porque é uma velha cabeça dura. Mas, assim, é um filme Mas eu que. queria dizer que não justifica o que ela faz com a filha. Não, não justifica. Jamais! Jamais justifica. Mas eu gosto porque a gente vai ter um desenvolvimento ali da própria Iroha com a relação com a mãe dela. Mesmo que não seja ali, na cara. É, conforme ela vai lendo o diário, ela vai percebendo o quão parecida elas são em vários aspectos e o quanto o ambiente está moldando elas. É, eu gosto muito da forma como é desenvolvido o filme. São essas minhas indicações. Carlírio? Eu só escolhi um anime por ano, justamente aquele que eu considerei como o melhor anime de cada ano. Eu vou começar falando dos dois participantes incautos que não estiveram presentes, né? Cidadãos, Luke Lucas e Wesley, especialmente o segundo, mas tudo bem. Em 2012, né, o melhor anime do ano para mim foi Ryouka. Opa, Sociedade foi Ryouka. E Não, continua sendo desculpa. Ryouka. Não, desculpa. Tá preferindo. Eu Em gosto de Yuka, 2020. tá? Eu gosto de Yuka, só pra avisar. Ryouka é muito bom. Em 2022, melhor anime para mim, indiscutivelmente e de maneira inabalável, Parip Komei. Parip Komei, maravilhoso. Grande comédia nonsense em que a música vai salvar o mundo. E eu acredito sinceramente que eu até aceitaria que a música salvasse o mundo. Eu realmente iria adorar. Parip Komei para 2022. Agora, dos nobres que estiveram presentes, a começar pelo Ian, ano de 2007, melhor anime para mim. IF, A Tale of Memories. Muito bom. Justamente da última temporada daquele ano. E não, não foi Clannad, porque Clannad terminou em 2008. Começou em 2007 e terminou em 2008. Minha regra pessoal, desculpa. Então, assim, IF, A Tale of Memories foi difícil na época, porque poucos fanzubes se interessaram na época em legendar o anime. Até que num grande momento, em abril de 2008, legendaram tudo. Eu baixei tudo de uma vez só. Foi maravilhoso. Aquela internet banda larga de apenas 512 KB. Não, não, minto, 2008 já era um mega. Era um mega a minha velocidade, perdão, era um mega já. Era um mega. Mas ainda assim foi uau, maravilhoso. E F A Tale of Memories para 2007. Aí vamos para o ano do Evilásio, que é 2025. E muito embora eu tenha me apaixonado por Apocalipse Hotel, o melhor anime do ano para mim foi Kaoru Hana. Kaoru Hana, Wahin to Ah, tá. Sakura. Ainda tenho que ver. Ainda tenho que ver, sim. Um exemplo de anime de romance. Isso aqui é um exemplo maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, para mim, o melhor anime de 2025, vulgo ano passado para os íntimos, né? Kaoru Hana. Eu quero assistir também. E o ano de 2015 vai para um anime que começou em 2014 e terminou em 2015. Ele começou em outubro de 2014 e terminou em março de 2015. É o ano que foi sorteado para Rafaela, que já saiu do cast hoje. E esse anime é Shirobako. Shirobako, assim, encantador, gostosinho, maravilhosinho de ser assistido. Tudo nuzinho. É isso. Então, esses foram os melhores de cada ano dos participantes e não participantes do cast para mim. É isso. É isso aí, Carleiro, concordei com tudo. Será? Que é seríssimo, eu gosto muito de F de Shirobako. Ah, tá. Só o Kaoru Hanaga eu não assisti. Mas E nem o o Parip F. Komei. Não, também não. Mas Não, os parei de outros dois comer, é eu legal. concordo. O F e o outro. E o Shirobako. Shirobako eu assisti, eu gostei, gostei. Perfeito. Tô falando assim dos outros anos. 2025, se eu fosse colocar um segundo, seria o Kusuriya mesmo pra mim, tá? Que foi quem ganhou o Nem Golden pensei Apple. num pro meu. Que foi quem ganhou o Golden Apple. Mas, fazendo aqui em ordem, aí, considerando também os participantes que não vieram, né? Em 2007, no ano que eu escolheu, o meu anime preferido de 2007 seria no Moribito. Pelo menos, assim, em termos gerais, eu acho que ele é espetacular. Eu concordo com a Rafa que tem Nodame, tem outras obras também muito fantásticas, assim. Mas acho que, pegando todos os aspectos e o quão legal é. É a última vez que eu gostei de escutar Larkin Ciel, talvez. Eu ainda gosto hoje, né? Mas a última música grande do Larkin Ciel que eu me lembro é Shine. E Serena Moribito, pra mim, ainda é espetacular. Até hoje eu fico triste que saiu só o primeiro livro aqui no Brasil, né? Mas, e aí o outro de 2007 que eu vou citar não é Nodame, mas que eu gosto muito do Nodame. Eu tenho que citar um que é do meu fundo do meu coração, um negócio que eu sou apaixonado, né? Que é Genshin Impact, a segunda temporada, né? Então, sei que não, tem vários aspectos, ele não é o melhor, mas pra mim não tem como não contar esse negócio, né? E 2012, então, o Chukyodai, né? Acho que a gente não tem. Um dos motivos pra ter esse podcast é o quanto eu gosto de Chukyodai. Então, eu e o Bebop, né, principalmente. E, então, todas as referências não são mera coincidência. Então, o Chukyodai é um anime muito especial pra mim. Eu queria muito ainda que tivesse uma continuação. E eu acho que 2012 é complicado porque é um ano com muita coisa boa. Sakamichi no Apollon durante muito tempo foi meu anime do ano. Inclusive, eu acho que ele ganhou o Golden Apple em 2012. Mas, às vezes, quando a gente passa o ano e vai vendo outras coisas, vai revendo e tal, também revi Sakamichi. Às vezes, os animes eles vão mudando, né, na sua percepção. Hoje, eu acho que, depois de Chukyodai, o melhor anime de 2012 é Shinsekai Yori. Shinsekai Yori é um negócio absurdo de bem. Fantástico, assim, um negócio que aconteceu uma vez na vida, nunca mais vai acontecer, talvez. É absurdo a história de Shinsekai Yori, né? 2013, Uchiote Kazoku, já fui falar pra Rafa. E melhor filme pra mim do ano disparado, Kaguya Hime, Monogatari. E olha que é um ano que tem um filme do Miyazaki que também é espetacular pra mim, que é Kaze Tachi no, que é meu segundo filme preferido do Miyazaki. Mas Kaguya Hime, eu acho... Kaguya Hime só não é meu filme preferido do game, porque eu amo muito Mononoke Hime. Mas se não fosse por causa de Mononoke Hime, era meu filme preferido. Acho que é o filme mais espetacular feito pelo estúdio game. Assim. 2015. Então, One Punch Man, que a Rafa falou. E eu queria citar um filme também que eu gosto muito, que é o Bakemono no Ko, né? O terceiro filme aí do Hosoda. Eu gosto muito. Eu sei que muita gente tem algumas questões com esse filme, mas eu acho ele muito, muito, muito bom. E 2022, que era o do Wesley, meus animes preferidos, é muito difícil, inclusive, escolher entre eles, mas por isso que eu vou aproveitar que vocês estavam falando dois e falar dois, né? Eu tinha colocado só um, mas eu botei dois aqui por causa disso. Então, Mob Psycho 100, terceira temporada, Mob Psycho espetacular, dispensa apresentações. E, pra mim, esse sim, eu acho que pouquíssimas pessoas viram, poucas pessoas conhecem, que é Yojohan Time Machine Blues, que é maravilhoso, continuação de um dos animes preferidos da vida, que é o Yojohan Shin Watakei. É um anime que muito pouca gente viu, mas é um filme muito, muito, muito foda. Inclusive, também tem disponível, acho que no Disney Plus. É um anime de 8 episódios só, e tem um arco, como se fosse um arco meio expandido do Shin Watakei, mas com os personagens um pouco mais maduros do que o Shin Watakei, apesar de ainda ter muitas questões sobre maturidade essa obra. E eu acho muito foda mesmo. Então, Yojohan Time Machine Blues é outro anime que eu acho maravilhoso. Gostaria que mais pessoas assistissem. Então, é isso, pessoal. Vamos então para o momento Recadinhos do Padrinho. Então, Carlinho. Ok, sessão Recadinhos do Padrinho, edição 144. Isso aí, né? Eu escolhi uma manchete. Na verdade, escolhi não. Eu vivo lá soltando ela lá no grupo e roubei pra cá. Tô sendo sincero. E essa manchete, já na época, dizia assim no título dela. Crunchyroll volta a despedir funcionários e diz que é por causa da expansão na América Latina. Aí, quando você só se foca na manchete, e não se incomoda de ler o texto ou nem procura, você já pensa mil e uma atrocidades, né? E quando você lê o texto, você acha que é pior ainda. Não, não, não. Quando você lê o texto, eu não achei que fosse pior, pra falar a verdade. Eu esperava algo pior, mas o pior não aconteceu. Que eu fiquei mais puto com o Crunchyroll depois que eu li o texto. Ah. Mas, ao ler o texto, eu vi que a passagem ali foi... Como eu já trabalhei em várias empresas que foram adquiridas por outras empresas em minha vida, no âmbito do comércio, varejo e atacado, eu posso dizer por A mais B que o que eu vi aqui não foi nada fora da normalidade. Embora eu entenda A raiva de Vilas, entendo e concordo. Mas o que eu vi aqui não foi nada além fora da realidade. Nesse caso, as demissões do Crush Hall foram em departamentos como recursos humanos, de produtos e o e-commerce deles. Demissões que, no geral, não chegaram a representar um sétimo das demissões que tinham ocorrido em 2025. Pegaram muito mais pessoas ao redor do mundo. Mas dessa vez, aqui foi um negócio mais... Embora ruim, foi mais moderado. E aproveitando esse gancho de Crush Hall, recentemente, no dia 12 de março, sofreu um ataque cibernético, o Crush Hall, onde milhões de contas, né, por todo o país, é um ataque que procedeu, se não me engano, não me falha a memória, procedeu da Índia, onde milhões de contas ao redor do mundo tiveram seus IPs, e-mails, senhas e dados de cartão de crédito espalhados, no total de 100 gigas de dados, né? Eu li no X e também no Blue Sky que um grupo de... Como é que fala? É, o grupo que faz cyberataques, qual o nome que se dá mesmo? Terroristas. Oi? Terrorista? Não, o nome que se dá hacker. No âmbito da internet. Okay. O grupo de hackers é que assumiu esse ataque, mas eu esqueci o nome do grupo agora, eu teria que procurar. Eu devia ter salvado o link. Isso, Shiny. Muito obrigado, Velázio. Esse mesmo, eles assumiram o ataque, que começou a partir de um malware que foi enviado por e-mail e um funcionário da Crush Hall abriu esse e-mail e espalhou o malware. Então, assim, abriu o anexo do e-mail, né, ela dizendo. Então, assim, é uma situação complicada. É, não à toa que há 4 dias atrás recebi um e-mail do Crush Hall na minha conta que ainda existe, embora eu não use, minha pessoal. E eu, ué, mas faz anos que eu não abro essa conta, como é que eu recebo um e-mail se eu estou afim ou não de assinar o Crush Hall Premium? Que pumba é? Aí eu fui ver, me deparo com isso. Mas enfim, é uma situação séria, que requer cuidado, requer paciência de resolução. E eu não sei o que o Ian e Evilazo têm a comentar acima dessas duas manchetes a respeito do Crush Hall em si. Eu tô tranquilo. Os dados do Evilazo que estão no Crush Hall não são os meus? Exato. Olha aí quem apareceu. Olha só. É com a Melanie Charlie. Decidiu aparecer pra não falar do próprio anime. É assim. Eu não, pra quê? Vou começar o podcast? Já tá perto do fim. Eu fiquei impressionado que você preferia o Sakamichi no Apollon ao Shinsekaiori. Mas tudo bem. Mas não é o melhor? Não é, na minha opinião. É o melhor. É, então pronto. Eu fiquei impressionado que você achou que Sakamichi no Apollon é o melhor anime em vez de Shinsekaiori. E ele marca muito a nossa história, Vilas. Nós dois juntinhos. É verdade. Ele marca. Meu pai, Vilas, comenta, pelo amor de Deus. Porque, é pelo podcast. Né? Tem um podcast muito maluco aí, que é difícil. Foi o primeiro podcast que eu e o Vilazo gravamos juntos. E eu nunca mais consegui fugir do Vilazo. Infelizmente, estou preso nesse cativeiro e não consigo. Você está escutando isso em primeira mão. E foi um podcast que eu admito que eu não tenho muitas lembranças positivas, porque eu tava com medo de sair sem briga. Desde 2012... Eu e Evloaz somos... E eu sei que podcast foi esse. Eu sei de onde provém. Eu sei. Então é um marco aí na nossa amizade. Esse Exato. Podcast. Esse Exato. Podcast, esse anime. Exato, é verdade. Isso é verdade. Pois é, cara. Esse negócio aí. A Sony, ela é padrão de ter ataque cibernético em tudo que é coisa, né? O Luke aí que tem PlayStation sabe bem disso. A galera não consegue não clicar no e-mail falando garotas próximas de você, clique aqui. Eles não conseguem. Infelizmente, é difícil. Como é que é? Garotas a 10 km de você, clique aqui e descubra, filhos da mãe. Eu tenho mais dois. Tá sabendo, hein, Carleiro? É que tem um amigo no trabalho, tem uma pessoa no trabalho que tava chorando pra mim que sofreu um ataque, deixou um vírus entrar no computador porque abriu um e-mail desse. Aí eu perguntei, mas o que você... Cara, não interessa, só abriu o e-mail. Tá bom? Beleza. Eu queria falar de dois rapidinho, tá? Só mais dois. Primeiro, rapidinho, né? O Chopper de One Piece Ele se tornou um dos mascotes oficiais do Médicos Sem Fronteiras. É, muito foda. Inclusive teve um vídeo super horrível, mas tá aí, né? Que o Ministério da Saúde publicou do Chopper encontrando com o Zé Gotinha. É, por causa da segunda temporada de One Piece também, né? Que tá rolando aí. Então, segunda temporada live action de One Piece, né? Que foi muito sucesso. Inclusive muito legal. É, e a outra é meio que eu tô roubando, mas são duas. Que é o autor do Tojima, que é ser um Kamen Rider, e o autor do Rooster Fighter, eles mandaram mensagens, né, agradecendo os fãs. O caso do Tojima, agradecer porque a história acabou, né? Inclusive ele tem várias artes especiais, né? A arte do último episódio é uma arte dele, mas tem arte de vários autores ao longo da série, que é meio que uma carta de amor a fãs de Kamen Rider, né? E o do Rooster Fighter, ele agradeceu especificamente os brasileiros e o pessoal da América Latina, porque colocaram ele entre os principais, porque ele não esperava. Pra quem não sabe, Rooster Fighter é um anime shonen que é protagonizado por um galo. Ele não é um galo humanoide, ele é um galo. É um galo mesmo. Galo. É, Rooster Fighter, é briga de galo, gente, briga de galo. Na verdade, ele luta contra o Kaiju, mas até aí... É, mas é luta, briga de galo, crime no Brasil. Tá aí, uma história que eu não entendo, tá? Eu entendo o mangá e não sei o anime, não consigo. Tá aí no... É porque tem coisa, ô Luke, que não é pra entender, é pra sentir. Eu não quero sentir. Eu não quero sentir o galo. Você não quer sentir um galo, Luke? Um galo, um galão. Galão gostoso demais. Sabe o que é pior? Eu vi o primeiro episódio. O primeiro episódio começa com o galo e a galinha fazendo coito. Sim. É o que o galo faz, Deus. Né? Bom, o galo só faz isso o dia todo. Ele cacareja e faz coito. E aqui luta contra o Kaiju, né? É. Ele tem todo um arco dramático de protagonista de shonen. Enfim, é loucura. É isso aí. Essas são as notícias. É, vamos... Por favor, cara, e aqui encerro sessão. A 144ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. Ok. Então vamos para as considerações finais. Começando por ele, nada como mais assim, nada menos que Luke final? Lucas. Luke, não vai começar o podcast agora? Quais são as considerações finais, Luke Lucas? Peraí, gente. Eu acabei de chegar, gente. Chegou no final. Já vai acabar. Eu tava dormindo. Eu tô com sono. Eu tive que viajar hoje, levar meus pais no médico. É difícil, gente. É difícil ficar acordado. Chega uma idade que quando bate o sono, bate o sono. Não tem como lutar contra isso. Então, fica aí a recomendação. Dormir é gostoso. Concordo. Pera aí só um pouquinho que tem uma calopsita imitando minha risada aqui. Ah, é? Tem uma calopsita imitando sua risada? Tem. Que medo. Achei que tava dormindo, mas tá lá. Que medo. Eu, imagine andar no corredor à noite escura e ouvindo isso aí, né? É o que eu acabei de escutar, exatamente isso. Aí, prossiga. O importante é que tem o anime do slime na próxima temporada. Isso que é importante. Isso aí. Qual anime do slime? Do slime você cai aí. Não posso esperar. Ah, que esse, tá? É porque tem tanto slime e eu fico na dúvida. E eu gosto de todos. Ian, aproveite aí, você fala. É isso, galera. Muito obrigado pelo convite. Eu estou com sono, tal qual o Luke Lucas que estava dormindo. Eu não tô mais com sono. Se quiser, mas agora eu tô com sono. Aí eu vou deixar pra você dar continuidade aqui no boteco, então, no meu lugar, Luke. Eu estou com sono. 5 da manhã, estamos de pé pra trabalhar, porque a vida do proletário não é fácil. É, trabalhar eu também vou trabalhar, só pra deixar claro. Tudo bem, Calire, a gente sabe que você trabalha. Obrigado. Então, obrigado, gente, pelo convite. É isso aí, nos vemos semana que vem. Hoje eu tô só o PowerPoint da Globo News aqui, tudo errado. Meu Deus do céu. Caramba. Você não pode faltar nos casts, puta merda. Então, agradecendo a todo mundo que escutou o podcast ao vivo depois de ter lançado. Acompanhe as redes sociais dos blogs participantes da iniciativa Kyodai. É a iniciativa da qual que o Dai Podcast faz parte, levada adiante pelos blogs Anime Coach Netuin, ok? Daqui 7 dias, a partir dessa gravação, teremos o Kyodai com a avaliação final dos animes da temporada de janeiro, certo? Então, a gente se fala melhor daqui a 7 dias e obrigado a todo mundo. É isso. É isso, pessoal. Visitem o Discord do Plano Progresso. É pra rodar naquela porcaria de lugar lá. É... E também, né, visitem aí os outros canais que estão por aí. A gente tem uns animes que a gente tá... É que tá terminando a temporada, né? Se for começar, é melhor você começar na outra semana. Que semana que vem vai ter... Esse final de semana começa a temporada. Mas todo domingo a gente vê anime junto. Nessa final de semana a gente deve terminar o Darwin de Ren, né? O Incidente de Darwin. E o Kaya-chan Não É Assustadora. Que é um anime meio assustador. Mas tudo bem. E é isso. A gente ainda vai estar decidindo quais vão ser os animes da próxima temporada. Se você quiser participar e vir assistir anime com a gente domingo à noite, então apareça lá e diga lá quais animes você quer ver na próxima temporada também. Vamos terminando por aqui. Visitem todos os sites e até semana que vem, né, Calil? Até semana que vem, com certeza. Semana que vem, com certeza. Eu não vou dar certeza, não, hein? Essa aí eu vou deixar. Pariu, cara. Pô, você não pode faltar, Lu. Que eu posso, hein? Não, você é engraçado.